rouba mal o de cartão e muita pobreza. Aqui, conheça os prós e os contras, o bom e o menos bom de ser um imigrante. Tudo em prol de um futuro melhor. Eu não, eu migrei, fiquei aqui, olhei, mais pobre que os outros. Nosso Senhor Jesus Cristo teve pena de mim. Mala de cartão. É agora mesmo. Junte-se a nós. Apresentação e realização de Jorge Carvalho. Nosso auditório, são neste momento 9 horas 13 minutos nesta manhã de terça-feira 5 do mês de julho do ano de 2024. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Mala de Cartão, que vai estar aqui no ar para todos vós até bem pertinho das 12 horas para lhes levar até si boa música, boa disposição nesta manhã de terça-feira. Obrigados a todos vós, obrigados por me deixarem entrar pelas vossas casas adentro sem lhes pedir licença. Se vai na sua viatura, obrigado pela boleia, faça-me, deia-me boleia até o seu destino. Boa terça-feira para todos vós. Pois é, e hoje quero deixar um recadinho, um último recadinho deste magnífico fim de semana que vamos ter já amanhã e no domingo. 31ª edição dos Sons Populares, organizado pela Rádio Arcanciel, que é já amanhã, dia 6, e domingo, dia 7 de julho, no Parque Lioréu de Fleury Lisobré. Vamos ter lá com todos vós, Carla Blondi, Ruizinho do Acordeão, Teresa Carvalho, o DJ Frankie, os Maravilhas, Gabi Fernandes, teremos lá o grupo Capa Negra, Daniel Henriques e grupo Frequência, e claro, teremos com todos vós também os bombos, os amigos de Portugal. A entrada é grátis, tem lá de comer, tem lá de beber, por isso pareça, e com toda a certeza vai passar lá um final de semana inesquecível. Eu vou lá estar, e você? Pois é, se você vai lá estar, eu também vou lá estar. Para todos vós um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira, e para todos os nossos meninos, os nossos portugueses que logo estarão nos quartos de final com a França, o meu país de acolhimento. Devo muito à França, sem dúvida alguma, mas os franceses que me desculpem, eu sou português, o meu sangue é português, por isso... Que não me levem a mal, mas que Portugal ganhe, mas que ganhe sem casos, que ganhe, que seja um jogo limpo, acima de tudo, um jogo que se possa ver, que se possa falar. Por isso, não se chateie com o futebol, porque é futebol, e o futebol é muito bonito quando ele é bem visto para um lado e para outro. Para todos vós, bom fim de semana, e este tema na voz de Hugo Sampaio. Portugal, força, seleção. Pois é, vamos ver se eles vão ter força ou não para este jogo logo a partir das 21h, hora aqui em França, 20h em Portugal. Bora lá então. Bom fim de semana com o melhor da música à boleia de Jorge Carvalho. Com o melhor da música à boleia de Jorge Carvalho. E se você curtir a melhor música de Jorge Carvalho, e voilà, c'est ça. Portugal, Portugal, força, seleção. Portugal, Portugal, força. Portugal, Portugal, força, seleção. Pois é, vamos ver se é, ou se é força Portugal ou se é força França. Seja como for, que ganhe melhor, que seja um, que seja um jogo, que seja um gozo, sem, um jogo sem casos. Isso é que é o mais importante. Quero relembrar a todos vocês que podem e devem fazer os vossos pedidos e as vossas dedicatórias, e para isso basta ligar para cá, para o 0238 43 48 00, poderá também enviar a sua mensagem através da página oficial Mala de Cartão pelo Facebook. Deixe a sua mensagem de apoio à nossa seleção e ela com toda a certeza passará aqui para todos vocês. Querem deixar também a sua mensagem de apoio à seleção, o seu bom fim de semana, poderá fazê-lo também através do WhatsApp pelo 913180788. Deixe a sua mensagem, qual deixa o seu apoio à nossa seleção. Deixe o apoio a quem você mais quiser, porque com toda a certeza ela passará aqui no programa Mala de Cartão. Para todos aqueles que estão de volta, de regresso ao nosso país de acolhimento, uma boa viagem. Sejam prudentes, sejam responsáveis, como os nossos amigos Salete e Manuel Pinheiro, que já estão de regresso ao nosso país natal. Já estão, a esta hora já estarão em Espanha, com toda a certeza. Salete e Manuel Pinheiro, boa viagem para vós. Muita prudência, muito cuidado, porque façam cuidado na estrada, porque têm tempo de lá chegar e vocês têm lá famílias, e o melhor presente que vocês podem dar às famílias é vocês estarem presentes. Boa viagem, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E agora, este tema na voz de Helena Correia, a tua playlist. Pois é, preparei a minha playlist deste fim de semana, espero que seja do seu agrado, porque se não for, diga-me que não gostou, que é para eu para a próxima preparar uma ainda bem pior. Bom fim de semana, boa escuta. Amor, eu vou-me embora, podes tirar-me agora da tua playlist, da tua playlist. Amor, eu vou-me embora, tira-me sem demora da tua playlist, da tua playlist. Tu sabes que eu te amo e queria-te para mim, já estou cansada de esperar por ti. Tu dizes que adoras o meu outfit, mas sei que sou mais uma na tua playlist. Mas quando tu vieres com teu ar sedutor, ai, eu não vou cair, eu juro que não vou. E quando tu chegares com esse teu patuá, ai, eu vou te dizer: não dá, não dá. Amor, eu vou-me embora, podes tirar-me agora da tua playlist. Já estou cansada de te dividir. Tu dizes que me adoras da cabeça aos pés. Eu ouço, mas nem ligo. Tu é que não vês. Mas quando tu vieres com teu ar sedutor, ai, eu não vou cair, eu juro que não vou. E quando tu chegares com esse teu patuá, ai, eu vou te dizer: não dá, não dá. Amor, eu vou-me embora, podes tirar-me agora da tua pele. Amor, eu vou embora, tira-me sem demora. a partir de hoje acabou a brincadeira. Estás bloqueada, estás bloqueada. Ai meu amor, se não queres há quem queira. Tu és um avião, um sonho de mulher. És fogo e sedução, mas sei que não me queres. Ris dos meus sentimentos, mas vou-te avisar que não sou um brinquedo que possas desfrutar. Não sou uma aventura, até te divertis. Tenho as mulheres que quero e posso ser feliz. Vou-te apagar da lista e tirar teu nome no Face e Instagram e até do TikTok. Estás bloqueada, estás bloqueada. A partir de hoje acabou a brincadeira. Estás bloqueada, estás bloqueada. Ai meu amor, se não queres há quem queira. Tu és um avião, um sonho de mulher. Mas o teu coração sei bem que não me quer. Ris dos meus sentimentos, mas vou-te dizer que não sou um brinquedo que possas escolher. Não sou uma aventura, até te divertis. Tenho as mulheres que quero e posso ser feliz. Vou-te apagar da lista e tirar teu nome no Face e Instagram e até do TikTok. Estás bloqueada, estás bloqueada. A partir de hoje acabou a brincadeira. Estás bloqueada, estás bloqueada. Ai meu amor, se não queres há quem queira. Estás bloqueada, estás bloqueada. A partir de hoje acabou a brincadeira. Estás bloqueada, estás bloqueada. Ai meu amor, se não queres há quem queira. Estás bloqueada, estás bloqueada. A partir de hoje acabou a brincadeira. Estás bloqueada, estás bloqueada. Ai meu amor, se não queres há quem queira. Estás bloqueada. Pois é, estás bloqueada. Eu aqui não bloqueio ninguém. Eu aqui quero que toda a gente se dê bem. Quero que toda a gente participe como participa, como está a participar o nosso amigo Fernando. Fernando Agostinho, ele que veio à página Mala de Cartão, que me diz: bom dia, amigo Jorge Carvalho, sejas bem-vindo nesta manhã de sexta-feira. Bom fim de semana, votos de uma ótima emissão. Bora lá, boa música, um forte abraço, amigo. Obrigado, Fernando. Sou Fernando Agostinho, obrigado para si também, um grande e forte abraço. Tudo de bom para si, para a sua esposa, para toda a sua família. E daqui de Orleão até Toulouse, até o meu maninho Rui Manuel, ele que me diz também bom dia, maninho, boa emissão, um grande abraço. Obrigado, maninho, para ti também, um grande e forte abraço. Tudo de bom para ti, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E agora vamos ficar com o meu primeiro pedido, com a minha primeira dedicatória, que vem através da nossa amiga Vinte Maria Saleta, ela que nos escuta no departamento 88, e ela que me diz: bom dia, Jorge, desejo-te um ótimo programa da tua emissão. Gostaria de dedicar uma canção às pessoas que estão de caminho para Portugal. Eu sei que eles gostam do cantor Costinha, então vou deixar-te à escolha do tema. Obrigado, beijinhos e bom fim de semana. Obrigada, Maria Salete, obrigado pela mensagem, obrigado pela participação. Claro, obrigado por estar também sempre na escuta da Rádio Arcanciel. Exatamente, este tema que eu escolhi na voz de Costinho, um novo tema, com o tema A Minha Aldeia, que vai direitinho para os nossos amigos ouvintes Salete Pinheiro e Manuel Pinheiro, que estão de partida para Portugal. Salete, Manuel, mais uma vez, boa viagem, muita prudência e sabeis como é, muita, muita responsabilidade. Vamos ficar então com este bonito tema, na voz de Costinha, A Minha Aldeia. Espero que seja do teu agrado, ou melhor, do vosso agrado. casa. Tinha uma história para contar. A falta de tudo nem se notava, pois tinha tanto amor para nos dar. Quando eu saí do meu país, foi para ser um homem mais feliz. Família e amigos estão no coração. Que saudades do meu Portugal. Quando eu saí do meu país, foi para ser um homem. Saudades do meu Portugal. Sempre que o meu pai chegava à casa, tinha uma história para contar. A falta de tudo nem se notava, tanto amor para nos dar. Quando eu saí do meu país, foi para ser um homem mais feliz. Família e amigos estão no coração. Que saudades do meu Portugal. Quando eu saí do meu país, ser um homem mais feliz. Família e amigos estão no coração. Que saudades do meu Portugal. Quando eu saí do meu país, foi para ser um homem mais feliz. Família e amigos estão no coração. Saudades do meu Portugal. Nada. Muito bom dia a toda a equipa da rádio Arconcela, que está a preparar já a festa da rádio. Muita força para todos. Tchau. Muito obrigado, amigo Forrão. Amigo Forrão, ele que também deixou a sua mensagem de bom dia e que dá força a toda a equipa que já está a preparar a festa dos Santos Populares, que é já amanhã e no domingo. Obrigado, Forrão. Obrigado pela mensagem, obrigado por também fazeres parte desta família e pelo trabalho também que tu fazes. Salete Pinheiro, que agradece a Maria Salete pela mensagem, pela música e obrigado para ela. Muita força, muita coragem. E vamos continuar com boa música, com boa disposição nesta manhã de sexta-feira. Não é de terça-feira, mas sim de sexta-feira. Pois é, os ouvintes estão atentos às asneiras que o locutor diz. Pois é. Mas bom, é bom sinal, é sinal que vocês estão desse lado, é bom sinal que vocês estão atentos ao que o locutor diz. Para todos vós, bom final de semana. Vamos ficar com este bonito tema. E este tema dedico a todos aqueles que têm socotas, ou secodas, não é socotas, é secodas. Para todos vós, bom fim de semana. Na escoda amarela, lá vou eu e lá vai ela, vamos os dois passear. Faça sol ou faça chuva, a direito ou nas curvas, aí é sempre a safar. Eu não sei o que ela tem, mas conquista sempre alguém, toda a mulher quer montar. E tão louca só vê, querem sentir seu prazer e o conforto experimentar.

Pois é, e agora que são 9 horas 42 minutos, tenho aqui uma mensagenzinha que me chegou desde de Hamburgo, da nossa amiga Fátima Delgado. Ela que me diz: bom dia Jorge, hoje a terra que me recebeu há 30 anos está vestida de vermelho e verde, e é caso para dizer Hamburgo hoje é português. Um beijinho grande a todos e que a sorte esteja do lado da nossa seleção. Força Portugal a todos nós que somos portugueses. Boa sexta-feira, bom fim de semana, bom programa. Obrigada amiga Fátima Delgado. Sem dúvida alguma, Portugal é um país pequeno, mas é um país conhecido no mundo inteiro. A língua portuguesa é a língua mais conhecida do mundo. Porquê? Porque um português anda pelo mundo inteiro. Onde houverem um bocadinho de terra, está lá um português. Muito obrigado, amiga Fátima Delgado, obrigado pela mensagem e obrigado também por participar nesta manhã de sexta-feira. Aquele beijinho também para si, tudo de bom para si e bom final de semana. E agora que eu vos dedico este bonito tema, e também dedico a todos os que estão em Hamburgo, a todos os portugueses, E não só portugueses, a todos que lá se encontram, este tema de bar aberto. O bar vai estar aberto sábado e domingo aqui em Orleão, por isso compareça 6 e 7 de julho no 31ª edição dos Santos Populares da Rádio Arc-en-Ciel. Temos lá Carla Blonde, temos lá Ruizinho do Acordeão, teremos lá Teresa Carvalho, DJ Frank, Os Maravilhas, o Gabi Fernandes, temos lá o grupo Capa Negra, temos lá Daniela Henriques, temos lá o grupo Frequência, claro, os amigos de Portugal. O bar está lá, está aberto, a entrada é grátis, por isso não tem desculpa para não comparecer. Apareça por lá, com toda a certeza não se irá arrepender. E agora, sim, bar aberto para todos vós, mas bebam com moderação. Nunca imaginei que te pudesse encontrar. Continuas igual, isso faz-me recordar as loucuras em Havana, Porto Rico, Uruguai. No Brasil fomos samba e surfistas no Havaí. Mas hoje a festa é aqui e eu quero te ver dançar. Estamos livres para sentir, deixar rolar. Mas acordar contigo, baby, não prometo, porque esta noite é bar aberto. Oh, tuas amigas, meus amigos e tu e eu. É bar aberto. Oh, tuas amigas, meus amigos e tu e eu. Não pare-se. Dançando, rindo, deixando o destino assumir o comando. Esta noite é só uma, viver é com loucura. Vamos na fé, mete o pé, ninguém mais nos segura. Hoje a festa é aqui e eu quero te ver dançar. Estamos livres para sentir, beijar, deixar rolar. Mas acordar contigo, baby, não prometo, porque esta feito sem antes nem depois. Basta a promessa que tens no olhar para sentir que a paixão não vai acabar. Tu és quem me faz feliz, és tudo o que eu sempre quis, leva-me até ao céu. Tu és a minha paixão, vem dar-me o teu coração, vamos fugir tu e eu. Sabem porquê? À segunda-feira, nada para ninguém. Terça, quarta, quinta, nada para ninguém. Só à sexta-feira que ela me chama, só me dá amor. Ao fim de semana, sábado, domingo, é que ela me chama, só me dá amor. Ao fim de semana. Tantos nosso amor era uma alegria. Nada pra ninguém. Só a sexta-feira é que ela me chama, só me dá amor.

Acho que me vou queimar. É uma nasa essa mulher. Faço o que ela quiser. Faço o que ela quiser. Não me importa o que me digam. É uma brasa de mulher. Faço o que ela quiser. Só para ter essa mulher. Ai, oh mulher. Essa mulher é uma brasa. Quem o diz é Márcio Ferreira. Pois é, essa mulher é uma brasa e hoje está um bom dia, está um dia para nós ficarmos tão bem como uma brasa. Quero aproveitar e cumprimentar também mais dois amigos, Paulo e Mesquita. Eles também se encontram na escuta do programa Mala de Cartão na Rádio Arconcel. E eles que me pedem o tema de Rui Tato com o tema Águas do Douro. E eu aproveito este tema e também envio este tema daqui da terra, até lá acima, até ao céu, até uma estrelinha que lá está a olhar por mim. Obrigado, Paulo, obrigado, Mesquita. Uma ótima sexta-feira para vós, um ótimo final de semana e olha, viva a nossa seleção. Vamos então ficar com este bonito tema na voz de Rui Tato, Águas do Douro. Bora lá. Isto é Mala de Cartão com Jorge Carvalho. Vou contar a história de um certo homem que sempre trabalhou no mar. Ele adorava a sua família, fazia tudo para os alegrar com o seu amar. E um certo dia tudo acabou, sem um adeus sua vida deixou. Douro. E as águas do Douro fazem-me recordar que as águas do Douro fazem-me recordar que esse homem morreu para amar. E esse homem morreu. Na vida ele nunca faltou, mulher e filhos ele sempre amou. Em vida sempre pronto para ajudar, um homem amigo para desabafar. Era esse homem. E as águas do Douro, águas do Douro,

uma semana de um. Se bater não faz mal, vai a malta para o hospital. Vacina em cima, palminhas. Salta, seja ao pé, por favor, ponha o pé no acelerador. Se bater, não faz mal, vai a malta para o hospital. Vocês não façam isto como Miguel Azevedo estava a dizer. Tem que ir com calma, muita prudência, muita responsabilidade. Não é pé no acelerador, é com calma é que se vai ao longe. E agora para todos vós este bonito tema Neymar com o tema O Imigrante. Para todos vocês, imigrantes espalhados pelo mundo fora. O português percorre o mundo inteiro. belíssimo tema este, sem dúvida alguma. E este tema agora vou dedicar a todos aqueles que dizem que amigo e colega que é a mesma coisa. Não é não. Amigo, amigo, colega. É como, por exemplo, você quando tem ódio a uma pessoa. O ódio tem apenas 4 letras. Amor também tem 4 letras. Por isso, veja a diferença. Por isso, quando quiser odiar alguém, em vez de odiar, ame essa pessoa. Vamos ouvir então Manuel Sousa, colegas e amigos. Seja em qualquer profissão, há aqueles que são leais e outros tão falsos são. E alguns são mafiosos, traiçoeiros e covardes. Serão esses os primeiros a serem os condenados. Bater no peito ao domingo e à semana. Pode enganar toda a gente, mas a Deus ninguém engana. Para falar da vida alheia, esses buscam o dinheiro, sem trabalho e sem herança, para pagar ao merceeiro, porque tem que encher a pança. Para condenar a quem tem ódio e inveja, aqueles que fazem mal, é isso que os conforta. Deus nos livre dos inimigos e maus vizinhos da porta. Pois é, já viu a diferença entre colega e amigo? Exatamente. É quase como você quando pensar em mentir alguém, lembre-se que a mentira tem 7 letras, por isso a verdade também. Por isso, antes de mentir a essa pessoa, diga-lhe a verdade. Vamos ficar com este bonito tema que eu dedico a todas as famílias portuguesas, e não só portuguesas, a todas as famílias espalhadas pelo mundo fora. A canção da família com esta bonita, bonita voz, Ryan Almeida e Isaac Cordeiro. Ouçam bem este bonito tema. Nenhuma família se abrigue debaixo da fonte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois.

vida de imigrante. Ganha muito dinheiro, gasta em tudo num instante. Pois é, a vida de imigrante é mesmo assim. Uns sabem o poupar, outros sabem o gastar. Já dizia o meu querido pai, já dizia ele, e sempre me disse, meu filho, o dinheiro é de quem o poupa e não de quem o ganha. Exatamente. E o dinheiro, por vezes a gente pode ganhar pouco, mas se o poupar durante o ano, ao fim do ano, há sempre um bocadinho para ir de férias. Ser imigrante, na voz de Daniel Souza, para todos vós imigrantes espalhados pelo mundo fora. Ser imigrante é tentar manter as nossas tradições para matar as saudades do nosso país. E você que é imigrante, escute bem esta canção, esta música. Ser imigrante é transmitir aos nossos filhos os nossos costumes e tradições. belíssimo tema este na voz de Daniel Sousa, Ser Imigrante. Pois é, ser imigrante não é para todos, mas sim para quem o sabe ser. Como diz o nosso amigo António Lima, ele que nos escuta na Alemanha, e ele que me diz, mais uma vez, bom dia amigo Jorge Carvalho, parabéns pela tua excelente missão que nos estás a oferecer a todos nós imigrantes. É sempre bom saber que desse lado está alguém que se lembra de nós imigrantes a milhares de quilómetros das nossas famílias, mas com estas músicas portuguesas tudo passará bem melhor. Um grande abraço para ti, continua sendo esse ser humano que és e muita força para ti, muito sucesso para ti que tu bem mereces e olha, muita, muita sorte para logo para os nossos meninos, como tu lhes chamas. Obrigado amigo António Lima, obrigado. Chamo-lhes meninos que é para lhes dar um bocadinho de ânimo para ver se eles nos dão logo mais uma surpresa. Estou com um feeling que vai ser como em 2016, assim é que é, em 2016. Eu acho que sim, vamos sofrer até à última, mas depois vamos todos abrir a champanhe. Amigo António, grande abraço, boa sexta-feira, um bom final de semana. Muito de batidos, de frutas, eu sou maluco. A bebida predileta para mim é um bom suco. Seja de pera ou alperce, manga, laranja ou romã. Adoro suco de papaya, melão, pêssego ou maçã. Aprecio a cerveja ou um bom copo de vinho. Para matar a minha sede, eu prefiro um sucozinho. Aprecio a cerveja. Um copo de vinho para matar a minha sede, eu prefiro o sucozinho. Esse é Manuel. Manda aí um abraço para o seu Luís lá para São Paulo e um grande abração aí para o seu Jacinto em Santo André. Tangerina ou morango, ameixa ou de kiwi, mirtilo, cereja, amora ou suco de abacaxi. Quando há frutos vermelhos, faço detox mensalmente. Misturo frutas vegetais e bebo alegremente. Aprecio a cerveja ou um bom copo de vinho. Para matar a minha sede, eu prefiro um sucozinho. Aprecio a cerveja. Um bom copo de vinho para matar minha sede, eu prefiro o sucozinho. Aprecio a cerveja. Pois é, eu cerveja não sou muito de cerveja, eu prefiro um sucozinho com bastante gelo, com bastante meita, é muito, muito bom. E agora para todos vós, Sofia Portela, com este bonito tema, Tudo Mim Não Sai. Espero bem que eu de você também não saia. Thank you.

Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo doy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, voy a desnudar cabezos despacito, firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Bien, que tengo toda mi piel esperándote y hacer maravillas contigo. Tienes el imán y yo soy el metal. No hay como parar lo que nos va a pasar. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me está gustando más que lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Si no estás conmigo, despacito, voy a desnudarte a besos despacito, firmar las paredes de tu laberinto, hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero bailar tu pelo, quiero ver tu ritmo, que me enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tu zona de peligro hasta provocar tus gritos, que olvides tu apellido. Despacito. Despacito. Para que mi sueño se quede contigo. Despacito. Agora um pouquinho, né? Despacito. Pois é, e depois deste bonito tema na voz de Roberto Carlos e Erika Ender, dois passitos, pois é, dois passitos que faltam, dois passinhos que faltam apenas para o grande evento da rádio Arconciel, que é já amanhã e no domingo, e teremos lá a Carla Blondi, Ruizinho do Acordeão, Teresa Carvalho, DJ Frankie, teremos lá os Maravilhas, o Gabi Fernandes, o antigo vocabulista dos Irmãos Verdade, o grupo Capa Negra, teremos lá também Daniela Henriques, Grupo Frequência, e teremos lá com todos vós o Bombos, os Amigos de Portugal. A entrada é grátis, temos lá comes e bebes, por isso não tem desculpas de não aparecer por lá para passar lá um fim de semana diferente. Aqui em Floridos Obré, no Parque Leo Hall, por isso aparece já amanhã e no domingo. Eu vou lá estar. E você? Pois é. E daqui de Orléans até à Suíça, quero mandar um grande abraço para o meu mano Sérgio Carvalho, que também se encontra na escuta da Rádio Arconcel, e ele que me diz: bom dia, mano, passo para te desejar uma boa emissão, um bom fim de semana e que logo a nossa seleção nos dê mais uma alegria. Um forte abraço e bom fim de semana para todos vocês. Obrigado, mano, obrigado para ti também. Um grande abraço, um ótimo final de semana e tudo de bom para ti e para toda a tua família. Este bonito tema na voz de Zé Ramalho vai direitinho daqui de Orléans até à Suíça. Vou oferecer este tema ao meu mano. Ele que é uma música que deve ser mais ou menos, mais ano, menos anos da idade dele. Ele, com toda a certeza, que a conhece. Zé Ramalho com o tema Mistérios da Meia-Noite. Mistérios da meia-noite que vão ao longe, que você nunca não sabe nunca se vão, se ficam, que vai, que for. Mistérios de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou. Naquele mesmo tempo, mesmo povoado, se entregou ao seu amor, porque não quis ficar com os peados, nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira. Mistérios da meia-noite que vão ao longe, que você nunca não sabe nunca se vão, se ficam, quem vai, quem foi. Daí um de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou. Naquele mesmo tempo, o mesmo povoado se entregou ao seu amor, porque não quis ficar com os peados, nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira. Mistérios da meia-noite que fumam longe, que você nunca não sabe nunca se vão, se ficam, quem vai, quem foi. Mistérios de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor. Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado, se entregou ao seu amor, porque não quis ficar com os peados, nem mesmo entre Deus ou a vida que viveu na feira. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca não sabe nunca se vão, se ficam, quem vai, quem foi. Mistérios de um lobisomem que fosse um homem, que uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor. pode magoar, mas preferia ouvir-te dizer do que ter que ver para crer. Ela é a minha fadinha. Ela gosta muito sou da molhadinha. Ela gosta muito da minha piscina. Muito da minha piscina. Ela é a minha fadinha. Ela gosta muito da minha piscina. Está toda molhadinha. Ela gosta muito da minha piscina. Thank you. Não toques assim. Não toques assim. Não toques assim. Não toques assim pra mim. Ele traz de volta as memórias dos dias que te conheci, os dias que eu sofri por ti. Oh não, não toques esse play. Enche meu coração de dor. Por favor, pareção. Me lembra do que me disseste. Disseste, Pedro, te amo. Ou sabes que mentiste? Pedro, te amo. Ou sabes que mentiste? Pedro, te amo. Ou sabes que mentiste? Mentiste, mentiste. Oh, oh, oh, oh. Lembras-te do nosso encontro? Me deixaste e foste embora. Tinhas apenas 16 anos. Eu não pensei que os gizos tão mal. Mas querida, tu disseste que me amavas. Disseste que não te importavas. Tu disseste que eu vou contigo para qualquer lugar. Mas querida, tu sabes disso. Sabes que mentiste. Pedro, te amo. Ou sabes que mentiste. Pedro, te amo. Ou sabes que mentiste. Pedro, te amo. Ou sabes que mentiste. Mentiste, mentiste. Oh, oh, oh, oh. Não toques assim pra mim. Ele traz de volta as memórias dos dias que te conheci, os dias que eu sofri por ti. Oh não, não dormes esse play. Enche meu coração de dor. Por favor, pareção. Me lembra do que me disseste. Disseste, querido, te amo. Sabes que mentiste. Pedro, te amo. Tu sabes que mentiste. Pedro, te amo. Tu sabes que mentiste. Mentiste, mentiste. Oh, oh, oh, oh. Lembras-te do nosso encontro. Me deixaste e foste embora. Tinhas apenas 16 anos. Eu não pensei que as coisas tão mal. Mas querida, tu disseste que me amavas. Disseste que não te importavas. Tu disseste que vou contigo para qualquer lugar. Mas querida, tu sabes disso. Sabes que mentiste. Pedro, te amo. Tu sabes que mentiste. Pedro, te amo. Tu sabes que mentiste. Pedro, te amo. Tu sabes que mentiste. Mentiste, mentiste. Oh, oh, oh, oh. Pedro, te amo. Tu sabes que mentiste. Não toques esse som. Bonito, bonito tema este na voz de José Mota. Pois é, e agora que são 11 horas 38 minutinhos e quero relembrar. Tenho aqui uma mensagem e eu como o mais novo recente, um dos mais novos recentes aqui na Rádio Arconcel, eu tenho por obrigação de homenagear esta rádio, de homenagear todos que fazem parte desta rádio, especialmente toda a administração que, pelo que tem feito por nós, imigrantes. Eu queria deixar aqui uma mensagem para todas, para toda a administração da Rádio Arconcel, uma mensagem de minha e de todos os imigrantes aqui em Ordeães, em meu nome e em nome de todos nós imigrantes portugueses. Gostaríamos de expressar a nossa profunda gratidão pela organização de mais uma edição de Sontes Populares. Este evento tão especial mantém viva a nossa cultura, tradições e conexões com Portugal, mesmo nós estando longe. Agradecemos do fundo dos nossos corações por todo o esforço, dedicação e carinho em trazer um pedacinho das festas populares portuguesas até nós. Através da nossa rádio é confortante saber que, mesmo estando distantes, podemos celebrar as nossas raízes e reviver momentos tão especiais. Que a vossa iniciativa continue a unir comunidades, a espalhar alegrias e a manter vivas as tradições que nos são tão queridas. O vosso trabalho é realmente de louvar e inspirador para todos nós imigrantes. Mais uma vez, muito obrigado por todo o vosso empenho e por nos proporcionar momentos únicos e memoráveis. Que a alegria dos Sontes Populares se faça sentir em cada transmissão e que esta celebração perdure por muitos e muitos anos. Com todo o respeito e admiração, em meu nome e em nome de todos nós, obrigados, staff e toda a administração da Rádio Arconciel, o nosso muito, muito obrigado, o meu muito, muito obrigado, especialmente pela oportunidade que me deram de eu poder cá trabalhar um pouquinho, e a todos aqueles críticos que criticam quem cá está, eu lhes faço um desafio: apareçam, venham, juntem-se a nós e venham tentar fazer aquilo que nós fazemos. Não é preciso fazer melhor, mas façam igual a nós, porque estamos cá todos, nós somos profissionais, fazemos aquilo que gostamos para vocês e por vocês. Todos vós, muito, muito obrigado. Compareçam amanhã, sábado, e no domingo, no Parque Leon Rolo de Florilhos Obrado, porque temos lá muitos artistas para todos vocês. Obrigado a todos vós, obrigado a toda a administração. E este próximo tema, na voz de Miguel e Micael, com o tema Sou Imigrante, dedico a todos nós imigrantes, especialmente a toda a administração da Rádio Arconciel, com uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Deixei hoje a minha terra, mas sei que um dia eu hei de voltar. Levo a tristeza comigo e aquela lágrima tento evitar. Parti para longe, a saudade bate no meu peito a cada amanhecer. À espera do momento de voltar ao canto que me viu nascer. Sou imigrante, amo Portugal. Mesmo estando longe, eu nunca esqueço a terra natal. Partida, preciso de sorte e por ela chamo. As malas cheias de esperança, lá dentro os retratos daqueles que eu amo. Mais um dia, mais um ano que passei bem longe, coração apertado, medo de ter mais notícias de quem me liga lá do outro lado. Sou imigrante,

Paixão, este bonito tema na voz de Jesse. Pois é, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram na minha companhia, agradecer à nossa amiga ouvinte Salete e Manuel Pinheiro, eles que já se encontram em Espanha, pois é, estão prestes, estão em Portugal, na Póvoa de Varzim. Façam muito boa viagem, muita prudência. Agradecer também à Maria Salete, que nos escuta no departamento 88, José Soares, Florão Amigo, Fernando Agostinho, Fátima Delgado, Rosinha, Paulo Mesquita, Paulo e Mesquita, António Lima, da Alemanha, e Sérgio Carvalho Momano, que nos escuta também na Suíça. Quero também agradecer ao Fernando Agostinho, e ele que me manda uma mensagem que me diz: obrigado, amigo Jorge Carvalho, pelas palavras. É verdade, criticar é fácil, assumir já não é igual. Obrigado pela presença e fazer com que nós, imigrantes, nos possamos passar melhor os nossos dias com vocês desse lado, com a nossa música portuguesa, com todo o nosso Portugal. Bem-haja a vocês, locutores e staff da Rádio Arcancel. A todos, muito obrigado. Bom final de semana. Obrigado, amigo Fernando Agostinho. Obrigado pelas suas palavras. Obrigado por estar na escuta da Rádio Arcancel. E ele que nos escuta em Paris, perto. Paris não, ele agora está em Portugal. Penso eu que está em Portugal. Desde já, obrigado a todos vocês, obrigado por estarem desse lado, marco o encontro com vocês, mas sem antes marcar encontro, me relembrar mais uma vez que passem amanhã para o Parque Leon Hall em Floride-Lisboa para assistir ao espetáculo amanhã e domingo de Carla Blondi, Ruizinho do Acordeão, Teresa Carvalho, DG Franco, Os Maravilhas, Gabi Fernandes, o grupo Capa Negra, Daniel Henriques, grupo Frequência e, claro, os Bombos, os Amigos de Portugal. Entrada é grátis. Tens lá comes e bebes, por isso pressam e vão passar lá um fim de semana inesquecível. Eu marco encontro com vocês, se Deus o permitir, na próxima terça-feira. Até lá, um bom final de semana para todos vós. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até terça-feira, se Deus quiser. Queridos amigos ouvintes, estamos em breves segundos de terminar mais uma fantástica edição do programa Mala de Cartão aqui na sua rádio. Foi com muito prazer que estivemos juntos nesta edição, onde pudemos partilhar emoções, cumplicidade, ideias e até novidades sobre o mundo da imigração portuguesa. Claro, com alguma música à mistura. Prometemos estar de volta no próximo programa com muito mais novidades para as comunidades e desejamos a todos vós que fiquem bem. Protejam-se a vocês e aos outros. E fiquem sempre ligados à rádio, como dizia essa de Queiroz. Em Portugal, a imigração não é, como em toda a parte, a transbordação de uma população que sobra, mas sim a fuga de uma população que sofre. Palavras de Essa de Queiroz. É evidente, sim. Posso tentar compreender o que eu estou a dizer, não é? Mala de cartão. Mala de cartão. Mais uma vez, bem-aja a todos. E para ti, Jorge Carvalho, aquele grande abraço de muita amizade. Até à próxima, se Deus quiser. Mala de cartão. Pois aí, muita, muita força, muita garra para mais logo às 21 horas. Portugal e França. Força, força, Portugal. Logo assentem-se no sofá, peguem num sucozinho bem geladinho, com bastante menta, e vamos todos festejar. Seja como for, que ganhe o melhor, mas esse melhor que seja Portugal. Até terça-feira, se Deus quiser. Com a cor das camisolas, dos calções e das meinhas, agitam-se as bandeirolas, agitam-se as bandeirolas em redor das quatro linhas. O chuto bem afinado, chuto bem afinado, com amor e com ternura, como se fosse um bailado, como se fosse um bailado de inspirada partitura. Força, força, Portugal, pois não queremos perder nem empatar. Força, força, Portugal, que a nossa equipa quando joga é para ganhar. Força, força, Portugal, pois não queremos perder nem empatar. Força, força, Portugal, que a nossa equipa quando joga é para ganhar. Força, força, Portugal, pois não queremos perder nem empatar. Força, força, Portugal, que a nossa equipa quando joga é para ganhar. Força, força, Portugal, pois não queremos perder nem empatar. Força, força, Portugal, que a nossa equipa quando joga é para ganhar. O retângulo é uma tela, como se fosse pintado, como se fosse pintado lá no céu por uma estrela. Em suspense a multidão, em suspense a multidão, quando atenta num bom solo, para vibrar com emoção, para vibrar com emoção em uníssono quando é golo. Força, força, Portugal, pois não queremos perder nem empatar. Força, força, Portugal, que a nossa equipa quando joga é para ganhar. Força, força, Portugal, pois não queremos perder nem empatar. Força. 11 horas da manhã no continente e na Madeira, são 10 horas da manhã nos Açores. Títulos desta edição. No Reino Unido, Rishi Sunak anunciou há pouco a demissão da liderança do Partido Conservador. Viktor Orban, o primeiro-ministro